ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso. Ouviu? Gostou? Treze horas e um minuto, tô recebendo aqui agora na Pássaro da LFM, Luiz Henrique Paina, diretor de esportes, da divisão de esportes e lazer aqui da Prefeitura de Guaranés. Antes de começar o bate-papo aqui com o Paina, deixa eu lembrar que tá rolando aqui uma promoção, onde você vai concorrer a um porta-retrato da Loja Dica da Rua da Estação, tá bom? É só você enviar uma mensagem de texto com o seu nome completo e escrever na mensagem Loja Dica Rua da Estação. Fazendo isso, você vai concorrer a esse porta-retratos que eu vou sortear no final do programa de hoje. Agora sim, Luiz Henrique Paina. Professor Paina, boa tarde. Boa tarde, doutor Cláudio, boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha FM. E aqui estamos outra vez, né, para fazer dar fazer esse resumo, né, do que aconteceu no esporte esse ano de 2017. E aconteceu muita coisa, pai, no esporte de 2017? Aconteceu sim, Antônio Cláudio. Nós, assim, até superamos as expectativas, porque a gente pensava em umas coisas e, logicamente, não tudo como a gente quer, né? Mas aconteceu bastante coisas, e além dos campeonatos, né? Bastante eventos em Guaranésia, e a gente está feliz, assim, eu posso dizer que eu estou satisfeito com o resultado. Por ser um primeiro ano de mandato, primeiro ano que você como diretor, apesar da experiência que você teve lá atrás, né? Você avalia então como positiva o esporte em 2017 aqui em Guaranésia? Positivo, Antônio Cláudio. Eu acredito que, assim, muitas coisas, algumas coisas ficaram, né, somente no projeto, né, na teoria, no papel, porém, a gente pretende fazê-la no ano que vem, né, no 2018, fazer tudo que não foi feito esse ano. Você ainda continua tendo autonomia para os eventos e tudo, ou agora depende muito do Paulo Marcos, ou Paiano? Não, temos sim, a gente está numa sintonia muito boa. Um diálogo bacana. Agora a gente nós entramos num acordo, né? Porque tudo depende das duas coisas, de você querer fazer e outro de poder fazer, né? Então essa parte burocrática, a parte financeira, se pode, que não pode, é o secretário Paulo Marcos que direciona, né? Então a gente quer fazer, então passa o orçamento, fala, olha, Paina, esse campeonato não vai dar para fazer ainda por conta do orçamento e tal, e a gente entende, né, Antônio Cláudio, porque nem tudo, a gente não pode dar o passo maior que as pernas, né, e o ano que vem a gente faz, aí já com outro planejamento, né, porque esse ano gastamos, vamos dizer assim, todo o recurso, né, do orçamento que a gente tinha do esporte. Mas chegou no final do ano tranquilo, né? Chegou tranquilo, sim. Nós, assim, foi bastante encerrou produtivo. Quando as atividades, ou elas continuam ainda do Departamento de Esporte? Continuam até essa semana que vem. Nós temos um campeonato, chama Copa Infanto Juvenil dos Meninos de Futsal, no Poliesportivo, com a direção do professor Emanuel, do Giovanni também. A gente está sempre junto, dando suporte. E então, a semana que vem que a gente termina, assim, as atividades. Mas o esporte não para, né? Nem pode. Em janeiro, a gente, se der tudo certinho, a gente vai fazer a colônia de férias, como nós fizemos em janeiro deste ano, né? Vamos ver aí a programação, primeiro ver o orçamento, né? E ver e planejar conforme o orçamento. Mas fica difícil, né, Paino? Planejar algo já para o mês que vem, dependendo de orçamento, saber se vai ter, se não vai ter. É complicado, né? Isso não é culpa. Infelizmente, é assim que funciona. O sistema nosso é assim, né? É, a contabilidade, né? O ano, no começo do ano, nós fizemos esse planejamento, né? E teve uma leve distorção por conta das atividades que a gente não tinha noção ainda do valor dos campeonatos, né? Porque, assim, se você chega no final do campeonato, você é um custo. Se você chega nas oitavos de finais, na quarta de finais, é outro custo, claro, né? E felizmente quanto nós chegamos... Quanto mais longe você vai, mais você vai gastar. Exatamente, né? Então tem os preços das viagens, né? E as viagens, os jogos fora, né? Nós temos aí lanches, né? Transportes, né? Quando não dá para ir, nós temos que terceirizar o transporte, né? Motorista. Então é tudo uma contabilidade que não dá para prever, né? No começo do ano, mas a gente conseguiu controlar esse ano. Se o esporte vai bem, chegar mais finais, mais gastos, mais a gastos. Conta vai só aumentando. É, tem seu preço. Quantos campeonatos a gente participou desse ano, Paena? Esse ano nós participamos de 4 campeonatos, né? Participamos do Geng, né? Teve a micro regional em Cássia, em abril, e depois do campeonato, depois teve em Lavras, a segunda, a fase regional, né? Etapa regional, Geng. Depois tivemos a Lidarp, né? Que foi até agora no final do ano, foi o que ano. É a Liga Regional? A Liga Regional, o ano todo. E depois nós tivemos paralelo a Liga Sul Mineira de Vôlei, né? Que é especificamente de vôlei também, que foram viagens mais longas, né? Em Varginha, São Gonçalo de Sapucaí, Lavras. E tivemos também a AMOG, agora por último a AMOG. Na Liga de Vôlei, como é que a gente ficou? A Liga de Vôlei, vamos o vôlei contar esse ano. Ouvintes, né? O vôlei esse ano foi campeão, assim, praticamente quase tudo, né? Campeão, vice-campeão, né? Em todos os campeonatos, né? Na Lidarp foi vice-campeão sub-17, masculino e feminino, né? Na MOG, campeão adulto, masculino e feminino, né? Na Liga Sul Mineira foi primeiro lugar campeão masculino sub-19, né? Que é uma coisa muito importante, né? Pela Federação Mineira. Então, assim, o vôlei foi esse ano, foi a prata da carro chefe do esporte brasileiro, embora o futebol, o futsal também. E a gente, o Antônio Cláudio, como eu disse em outras entrevistas, a gente olha para todas as modalidades, né? O grande problema esse ano, até me lembro que na última, na penúltima entrevista sua aqui, foi a questão do handball que foi levantado, né? E até hoje, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela me falou: ah, o handball de Guaranésia não tem mais. Como é que é? Tem, não tem? Esse ano a gente perdeu pontos, inclusive, na MOG, por não tá com a equipe de handball, né? Exatamente. Esse ano nós classificamos em quarto lugar por 4 pontos, né? Diferente de Guaxupé. Ou seja, Guaxupé classificou em terceiro com 110 e nós ficamos com 106. Foi uma falha, não nossa, né? Mas as meninas não compareceram e nós perdemos em casa por W.O. né? E isso tira pontos. Se elas tivessem ido. Perdido de 10 a 0. Exatamente. 20 a 0. Nós teríamos ficado em terceiro lugar na MOG. Mas são coisas que acontecem, né, Antônio Cláudio? A gente está trabalhando isso, trabalhando os meninos, vai conhecendo cada vez mais os atletas, eles vão conhecendo a gente também, vê que nós temos boas intenções. Não teve no handball o treinador específico para o handball. No começo do ano teve o Bruno Barbosa, que como voluntário ajudou bastante, né, no primeiro semestre. Depois ele teve seu trabalho particular e não pôde ir mais, mas os jogadores com isso deram a desmotivada? Desmotivaram, pai. Exatamente. E por isso, mas o ano que vem, a gente, se Deus quiser, a gente vai conseguir montar outra vez e conseguir participar de vários campeonatos. Então, em 2018, a gente tem a volta do handball. De todas as modalidades. Vão continuar, né? Mas exato. O handball volta com força total. Porque depende muito dos jogadores também, né? Dos atletas, porque a gente faz o que pode, né, Antônio Cláudio? Né? E eles também devem, mesmo sem treinador, por exemplo, o basquete chegou, né? O basquete foi também uma novidade, porque, né, ganhamos aí, fomos vice-campeão do Geng, né, em módulo 2, e fomos campeão da MOG sub-15 do basquete. Mas o basquete patrocinado pela prefeitura ou o basquete dos meninos lá do... Agora, o Tigres da Ilha, né? Lobos da Ilha. Lobos da Ilha. Lobos da Ilha. Animal, mas é Lobos da Ilha. Já tiveram aqui no meu programa. É um trabalho muito bonito, né? Que foi idealizado pelo Gibrim, Thiago Gibrim, né? Naquela quadra. Eu acho que, não sei se, antes de abrir o polo esportivo, eles já tinham já treinavam lá e tudo, né? Então, o Lobos da Ilha um clube, né? uma associação, uma equipe que está jogando, e isso, assim, eles treinam no espaço físico da prefeitura, né? Quando precisa de material, quando precisa de viagens e tudo, a gente dá a todo o suporte. Então eles estão representando a Guaranésia, a cidade de Guaranésia, né? Portanto, pode até usar o nome Pássaro da Ilha, mas Lobos da Ilha, mas eles são jogadores da cidade de Guaranésia, e quem patrocina é a prefeitura municipal. Bacana. Mande um abraço aí pro professor Paina, tive o grande privilégio de treinar com ele, grande e excelente profissional, é o Leandro Cebolinha. O Matheus Vilas Boas, grande abraço, professor Paina, amigo de longa data, profissional excelente, está dizendo aqui o Matheus Vilas Boas, te mandando esse abraço também, viu? Muito obrigado, Matheus, obrigado, Cebolinha, são meus pupilos, né? São bastante meninos que da década de 80, 90, que a gente treinava, e eles são muito boas pessoas, tanto que são bons cidadãos hoje. O Giovanni Moraes, mande um alô pro Paina, agradece de coração por tudo que estava me fazendo crescer profissionalmente, que Deus o ajude em suas intenções e suas atitudes. Paina, tô vendo que você trouxe vários documentos aqui, né, espalhados pela mesa, tem muita coisa. A gente quer começar por onde aqui? Não. A gente organiza, Antônio Cláudio, para não falar coisa que não deve e deixar de falar coisa que deve, né? Portanto, assim, eu gostaria de passar, assim, rapidamente, um resumo, né? Um balanço do que foi feito esse ano. Durante o ano de 2017. Pelo Departamento de Esportes, que agora é Divisão de Esportes, né? A gente não tá aqui para plantar discórdia, de maneira nenhuma, e quem conhece o programa Expresso durante os 8 anos que esteve, que está, né? No ar, sabe disso, que a gente sempre tenta aqui não criar discórdia entre as pessoas. A gente sempre tenta fazer com que as coisas, as críticas que saem daqui sejam críticas construtivas, mas na semana passada o Emanuel teve aqui e falou que faltou planejamento, né? Não sei se pelo nervosismo da entrevista nós falou... conversamos depois, ele até pediu desculpa, assim, a palavra, eu acho que assim, ele foi infeliz nessa colocação, porque houve sim planejamento, né? Houve sim, nós sentamos, até trouxe o rascunho, né? Para que você possa ver, fizemos, perguntei, porque eu vinha de outra área, né? Embora eu sempre fui esportista, mas fazia muito tempo que eu estava deslocado, e eu não sabia o que era LIDARP, o que era Liga São Joanense, Liga Sul Mineira, né? Então, assim, eu sentei todos os professores, 2 ou 3 reuniões, e nós fomos questionando o que era mais importante para o município, né? O que era mais importante a gente disputar, qual campeonato mais importante, e com um preço, ou seja, que desse pra gente dentro do nosso orçamento. Então foi discutido, sim, várias vezes, né? O que acontece, Antônio Cláudio, que como eu disse antes, os campeonatos no começo tem uma taxa de inscrição, né? Depois tem taxa de arbitragem, né? E depois, se você vai passando das fases de quarta de finais, semifinais, vai pra final, ele vai custeando mais, né? Vai tendo um custo maior. Então, em termos de transporte, como era o tema que vocês estavam resolvendo, estavam em falando, questão, né? Nós sempre disponibilizamos, né, o transporte, ou o micro da prefeitura, ou o transporte terceirizado, né, que a gente sempre faz, né? E o carro da prefeitura, tem um carro do esporte, né, que está sempre disponível para esses jogos mais próximos, por exemplo, Guaxupé, Seburgo, equipe de futsal, que é o caso do professor Emanuel, sempre esteve disponível o carro para ir em todas as cidades mais próximas, né? E porque são poucos jogadores. Para levar o time inteiro, pai? Não. Muitos jogadores vão de carro, porque eles preferem ir de carro, porque volta na hora que quer, ou às vezes jogadores adultos querem fazer tomar uma cervejinha e tal, e aí a gente, no carro do esporte, isso não é possível, né? Mas aí a gente divide, sempre foi assim. Então, assim, falta de planejamento não foi. Não foi. Como é que foi o esporte? Vamos fazer um balanço aqui. Tem muita coisa ali para ainda falar. vamos lá, Paiano. Porque depois a gente dá uma paradinha e depois a gente volta no outro bloco. Em janeiro, Antônio Cláudio, nós começamos, o pontapé inicial foi a primeira colônia de férias, Guaranese, cidade da gente, né? É, aí teve também, lógico, o conhecimento do espaço físico, né? A vistoria nas quadras da Coab, do poliesportivo, na praça de esportes, no poli da prata também, academias, nós temos 9 academias e 2 academias ao ar livre, né? Que estão em construção, né? Uma está fazendo os fundamentos lá ainda, as bases lá no Parque do Trevo, e a outra na renovação, que logo estarão prontas também. Levantamento, cadastro, documentações de imóveis e imóveis públicos, do departamento de esportes e tal. Então, primeiro, o ano de janeiro foi isso, né? Foi estudo, análise do que é o que nós temos de estrutura. Você é favorável a essas academias ao ar livre, Paina? Eu sou, porque, Antônio Cláudio, eu tenho assim visto e muitas pessoas, principalmente de idades avançadas, que estão participando. Mas não deveria ter um acompanhamento? Ah, isso sim. Isso eu não estou falando em Guaranés, não, porque isso aí é desse jeito no país inteiro, né? Não deveria ter um acompanhamento de um, sei lá, um professor de educação física. É claro que não dá para a prefeitura colocar não um. Não dá, exatamente. Em cada, exatamente. Mas, fazer um rodízio. Mas eu acho que isso é uma motivação, um incentivo para que as pessoas pratiquem esportes, pratiquem uma atividade física. Por exemplo, você na nossa época, ou não sei se até hoje existe, fazia aquelas barras na Mangueira, na Jabuticabeira. Então, assim, tendo essas academias, as pessoas se incentivam. Então, eles vão no ritmo deles. Eu sempre passo, dou uma conversadinha com um, com outro, e aí, tá tudo bem, ó, vai mais devagar, porque não pode atropelar, não pode passar do seu limite e tal. A gente sempre dá umas dicas, né? Mas são academias que todos os lugares têm, e a gente faz assim questão de que as pessoas participem mesmo, e é muito legal. Eu acho. Antes de começar, é interessante que passe no médico, faça uma avaliação. Exatamente, né? Isso sim. Pra ver se tá com a saúde em dia aí. Isso sim, como a gente trabalha os idosos, né? Também, todos têm seu exame médico antes de qualquer atividade, né? Isso, porque essas academias ao ar livre, acho que foi coisa de uns 8-10 anos que começou e se espalhou. E se espalhou, né? No Brasil inteiro, né? Foi uma febre, e isso é muito bem confirmado da sua parte, da questão de uma prévia avaliação médica, para que possa fazer exercício. Mas um exercício assim, bem devagarzinho. Exercícios mais leves, né? Não tem problema. Então, em janeiro foi isso. Foi feita a colônia de férias e todo o análise dos espaços e documentações do Departamento de Esportes. Em fevereiro, nós fizemos o primeiro passeio ciclístico, Cidade Guaranésia, né? Que foi muito interessante também, uma participação de quase 100 crianças, né? E em fevereiro nós fizemos planejamentos de eventos mensais e anuais, né? E de campeonatos, de gastos, viagens, alimentações e tal. E também horários de professores, quem ia trabalhar, em qual horário e como iria trabalhar cada professor, né? Além do material esportivo que a gente adquiriu nesse mês de fevereiro, certo, né? Uma parte. Em março foi o primeiro campeonato de skate de Guaranésia, né? Que também foi muito legal, foi muito produtivo, os meninos gostaram bastante e tal. E começou os jogos da LIDARP, né? E também as escolinhas que nós temos hoje, várias modalidades, né? De vôlei, de futsal, de basquete, de handball, de natação, né? Nós temos escolinha de futebol, de todas as modalidades. E também em abril foi o primeiro campeonato de ioiô de Guaranésia, né? E também foi um sucesso, fizemos lá na praça, que estava na febre do ioiô, né? Na época, né? E o início do campeonato da Sul Mineira de vôlei. Em abril. Em maio, foi o primeiro campeonato regional de xadrez em Guaranésia. Você vê que são coisas diversificadas, né, Antônio Cláudio? Xadrez, sai do futebol, grande. Sai do futebol, né? Logicamente que o futebol é importante, mas todas essas atividades, para mim, é muito importante. Então, e teve em maio o campeonato de xadrez, né? E o início do jengue, né? Dos jogos do jengue. Em junho nós fizemos o primeiro campeonato master de futsal, Cidade da Gente, que foi muito legal também, uma participação de várias equipes de Guaranésia, acima de 50 anos, e o início dos jogos do jengue da etapa regional. Logo em julho nós fizemos a primeira superférias também, que foi uma novidade, né, pra, na Praça de Esportes de Jucemar, ali do lado da rodoviária, peteca, vôlei, futebol de areia, né? E o primeiro festival de vôlei também de Guaranésia, categoria futebol, categoria sub-12. Imagina 8, 10 cidades em Guaranésia com jogando. Crianças menos de 12 anos jogando, né? Eu acho que isso é muito interessante, muito importante. E começou também em julho o Jamoguinho, né? Que é uma prévia do Amog. Dos jogos Amog. Da Amog, né? Que são meninos de sub-15, atletas até 15 anos. Em agosto, nós tivemos o primeiro festival regional de basquete em Guaranésia, categoria sub-15, né? Que veio várias cidades também pela LIDARP. E início das aulas de natação e hidroginástica, Antônio Cláudio, que é muito importante, está dando muito certo. Né? Natação está sendo na quadra do BNH. No BNH, na piscina do BNH. A natação para crianças, terças-feiras, das 9 às 12, às 11, e na quarta-feira, das 3 às 5 da tarde. Né? Para os meninos que estudam de manhã e à tarde. Né? E depois nós temos a hidroginástica, que é para pessoas maiores, né? Que tem bastante alunos também. Nós temos 22 alunas hoje, né? A maioria mulheres, né? E no horário de terça-feira das 8 às 9 e quarta-feira das 5 às 6 da tarde. Legal. Né? E logo em agosto, em setembro, nós tivemos a primeira maratoninha, né? Guaranésia, cidade da gente, para crianças também até 15 anos. Pode observar que a gente incentiva muito as crianças, né? E a terceira idade, ou seja, todas as fases, né? As faixas etárias, mas principalmente as crianças que serão o futuro de amanhã. E temos, né? Que investir mesmo, né, pai? Exatamente. E Antônio Cláudio, eu fiz um cálculo mais ou menos, a gente trabalha com quase 400 crianças, né? E isso a responsabilidade nessa faixa, pai? Nessa faixa, até 15 anos. Até 15 anos. E é muito responsabilidade, nós os professores são muito corretos, né? E se a gente vê algum que outro aluno andando no caminho errado, a gente vai, pega, conversa, né? Porque você sabe que o professor de educação física é o segundo pai, né? Então, às vezes, ele ouve mais a gente do que o próprio pai, né? E aí, os outros alunos também ajudam e tal, falam, olha, esse menino tá indo no caminho errado, vamos procurar, né? E aí, conversa com ele e tal. Inclusive, Antônio Cláudio, no começo do ano, nós tivemos um contato num projeto com o psicólogo da assistente social, né? Uhum. Que nos ofereceu para fazer esse trabalho também de apoio. Com o pessoal do esporte. Auxílio, exatamente. Não só alunos, como a família também, né? E conversar, aproximar mais, porque é importante isso. Uma conversa é muito importante para direcionar a criança, né? Logo em outubro nós tivemos o final do campeonato regional de xadrez aqui em Guaranésia, que foi ali no antigo ginásio, né? O início dos jogos da AMOG, começou os jogos da AMOG. Em novembro, primeira gincana esportivo cultural em Santa Cruz da Prata, né? Nós fizemos lá na escola. E depois início dos encerramento dos campeonatos LIDARP e Liga Sul-Mineira de vôlei. E em dezembro, agora a primeira Copa que eu disse antes, Infanto Juvenil, Guaranésia, cidade da gente, e nós vamos participar da corrida de São Silvestre. Vai terminar em São Paulo. O pessoal já tá te mandando abraço aqui, ó. Manda um abraço para o marido, marido, Paulo Egídio, José Patrício, isso. João Gabriel. Queremos já agradecermos nosso amigo Paina, que irá nos levar em mais uma São Silvestre. a gente faz questão, quando tudo quanto pode, né, Antônio Cláudio? Né, esse ano nós tivemos o apoio à prefeitura com todo o esforço do Laércio, do Diego, do Paulo Marcos, de dar uma assistência, né? Principalmente na viagem para luta, né? Muay Thai, né? Levar alguns atletas ou em Ribeirão, algumas cidades mais próximas. Tivemos também na capoeira também, sempre está auxiliando, dando apoio, né? Com o Juninho Capoeira também e na corrida. Então, quando tem corrida mais próxima aqui, a gente pega o carrinho e vai lá e participa, né? Isso eu acho que é muito importante. Vai ter esse auxílio também aqui para eles. Para eles. São Silvestre no dia 31. Exatamente. Fechou dezembro? Fechou dezembro. Então vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já já. Eu quero saber aqui de campeonato municipal de futebol, tem pessoas perguntando aqui, Paena. Quero saber também, Paena, um assunto que a gente abordou, inclusive, em algum dos programas aqui, que é a questão da Praça Juscemar. O pessoal estava reclamando, né? Estava fechada, vou lá praticar uma... fazer uma caminhada, está fechada. A gente vai saber com Paena se isso já foi regularizado. Daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Sábado, só da Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da FM. Já já tem o pessoal da Associação Sementes do Amanhã, eles que vão realizar em parceria com algumas pessoas, algumas entidades aqui do município, o Natal do Amor 2017. Eu estou recebendo aqui o Luiz Henrique Paena, que é diretor de esportes e lazer da Prefeitura de Guaranésia. Paena, eu já começo esse bloco aqui com uma pergunta polêmica. Polêmica nada. O pessoal quer saber, Paena, um assunto até que é interessante, questão do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, né? O Samuel Ribeiro, Antônio Cláudio, queria saber sobre o Campeonato Municipal de Futebol. O meu amigo Nelsinho também fala o seguinte: Guaranésia tem vários times que não tem orçamento, não tem grana, então não conseguem disputar campeonatos a nível regional e ficam esperando o campeonato municipal. Quando é que teremos um campeonato municipal? Tá perguntando aqui o Nelsinho e o Samuel Ribeiro. E aí, Paena? Esse ano a gente não teve. Esse ano não teve, já passou, não teve, Antônio Cláudio. Infelizmente, né? Eu sou mais adepto, o mais que concordo com essas iniciativas. Eu acho que tem que ter sim, né? Sempre, inclusive na minha outra gestão, de 89 a 92, todos os anos tinha os campeonatos municipais e regionais também. É o seguinte, esse ano nós fizemos um convênio, demorou um pouco, né? Mas foi feito um convênio, um contrato, né? Que antes era subvenção, com as equipes de futebol, com os campos, né? Que é o campo do Cruzeiro, o campo do Guaranésia e o campo do Beira Rio. Para os campos é como se fosse um aluguel para a gente poder treinar as crianças, né, fazer as escolinhas nesse campo. E em contrapartida, por outro lado, tem também teve um adendo, né? Então teve um valor para o aluguel do campo e um valor para que esses campos eles promovessem os campeonatos, né? Então, diante disso, o departamento de esportes ficou somente no suporte, né? Então eu falei, bom, então eles vão fazer e a gente então fica no suporte, o que for necessário, então a gente ajuda, né, o departamento de esportes. Mas foi passando o tempo e eu acho que não deu tempo, né? O Cruzeiro fez, o Dentão fez no primeiro semestre o campeonato municipal lá, com participação de 12 equipes, foi muito interessante, foi muito bom. Teve sim o campeonato o municipal ali, né? Embora fosse no Cruzeiro, mas é do município. Não é um campeonato oficial. Não, exato. Vamos dizer, um torneio que o Cruzeiro. Exato. Realizou, né? E o Guaranésia também ficou de fazer o outro campeonato, não sei porque não foi feito, mas eles têm toda a possibilidade de fazer no ano que vem. Mas a grana pingou lá. Não. Para fazer o campeonato, sim, só seria, como você disse, só seria pago se eles fizessem. Né? Nós pagamos somente o aluguel do campo para poder. Para ser utilizado para as escolinhas de futebol. Né? Agora, se eles fizessem, eles teriam. E foi. Não fizeram. Esse valor. Exatamente. Então, o Beira Rio também, como o Guaranésia, não realizou o campeonato, não teve esse valor. Pro ano que vem, vai ter que mudar então essa história, né, Paena? Porque o departamento assumir a organização do campeonato. Eu principalmente, como diretor de esporte, fiquei de mão atada, porque se eles vão fazer, então eu não tenho como fazer, né? E aí, o ano que vem nós vamos ter que sentar, no começo do ano, e ver essa questão, porque eu acho muito importante o campeonato municipal e o regional, né? Como alguns disseram que não tem dinheiro para fazer fazer, disputar um regional, que tem que pagar a inscrição, eles todos devem ter acesso, todos, todas as equipes têm direito de participar do campeonato municipal, né? Então, e utilizar também um campo lá de Santa Cruz da Prata nesse municipal. Exatamente, né? Exatamente. Santa Cruz da Prata sempre nos nossos projetos. Né? Eu também sou de acordo e ano que vem com certeza terá. Ó, Paena, tem a Indiara. Queria agradecer o Paena pela oportunidade de ter levado o handebol feminino para a MOG. Como ele disse, não tivemos êxito nos resultados, mas nós do handebol estamos esperando para que possamos voltar com o nosso esporte tão querido o ano que vem. Paena já disse que o ano que vem vai estar de volta aí o handebol, né, Paena? Se Deus quiser. E lembrando dos atletas do handebol, quando tiver jogo marcado, compareçam, né? Senão a gente vai perder ponta. E não adianta nada ter o esporte e não ter os atletas para jogar. Mande um abraço aí pro Paena, pois é um ótimo profissional e ótima pessoa. Dani Fraile tá te mandando esse abraço. Muito Paena? Obrigado, muito obrigado. Ô, Paena, a questão da Praça Jucemar, como é que vai ficar? Ali ao lado da rodoviária, porque eu recebi várias reclamações aqui ao longo do ano, sempre tava lá molando o Paena, o pessoal tá me perguntando aqui como é que... Não, que e o parquinho, tá lá, o parquinho do poliesportivo também, né, Antônio Cláudio? E aí, Paena, vamos resolver tudo muito, isso em 2018? É muito difícil, tem muitas coisas, né, que não cabe a gente tomar a decisão, mas assim, tudo que foi projetado para esse ano, tudo que diz respeito a esporte, né, é o departamento, a divisão de esportes que comanda, né? Portanto, esse ano a parte de obras também, que tinham os funcionários do departamento de obras, foi para a da divisão de esportes também. Então nós tivemos assim bastante problemas em relação a isso, mesmo porque não podia contratar, né, profissionais, funcionários. Então nós ficamos assim também meio que fazendo remanejamento de funcionários do poli para a praça de esportes, e questão de horário e questão de adicional noturno também, né? Então é muito complicada essa parte burocrática, Antônio Cláudio, mas agora sim a gente já está resolvendo. Nós estamos abrindo no período agora até janeiro, no período de manhã e tarde, né? Abre das 6 da manhã às 9 e depois às 9 da manhã, que é o horário de fluxo, e depois das 3 da tarde até as 9 da noite, embora eu acho que deveria estar aberto o tempo todo, né? Porque é um período de férias e tal, mas infelizmente nós não temos profissionais para ficar ali cuidando, né? E responsável. Horário aí também das 10 às 3, com essa lua que exatamente, a gente tá, também é difícil praticar esporte ali, né? É o que nós pensamos também. É. Então, por enquanto, tá assim, né? E sábado e domingo, eu, por exemplo, vou lá, fecho também, porque o profissional trabalha de segunda a sexta, né? Então qualquer coisa, ligue para mim se tiver algum problema, né? E a gente tenta resolver da melhor forma possível. Paena, o que que não saiu do papel e o ano que vem, certeza que vai estar lá aí nos eventos esportivos de Guaranésia? Bom, nós começamos, o começo do ano, Antônio Cláudio, foi assim de, eu quis, né, como sempre, eu quis, né, reunir todo mundo, fazer uma confraternização do pessoal, dos funcionários internos da prefeitura, né, então jogar obras contra a saúde, contra o departamento de esportes, contra outros departamentos, né, mas não houve, mas não, o ano rolou. Que vem, já fica aqui a cobrança que nós vamos fazer. Ano passado foi o Obras que foi campeão. Foi, né? Foi, né? Eu me lembro que eles comemoraram. E é muito legal, é uma confraternização, eu acho muito gostoso. Inclusive, não só de futsal. Tem peteca, tem vôlei também para as meninas, então todos participam. A SIC deu um belo exemplo esse ano com a Copa SIC, né? Exatamente. Fazendo campeonato interno, a prefeitura também, essa grande empresa que temos aqui em Guaranésia. Exatamente. Né? Podemos fazer um campeonato interno da prefeitura? Exatamente. Esse ano também não houve o campeonato de truco, né? Que a gente queria fazer também questão jurídica também, a gente está planejando para o ano que vem, né? O campeonato de sinuca, campeonato de malha, de bocha, né? Que o ano que vem, se Deus quiser, nós teremos, né? Gincana na praça também, que a gente queria fazer, não teve tanta inscrição. Campeonato municipal de regional de futsal adulto, né? Legal. Que todo mundo espera também, como o futebol, espera o futsal municipal também, né? Precisa, que, né? Precisa. Ter, né? A gente sabe disso, né, Antônio Cláudio? Mas esse ano foi por falta de verba mesmo. Porque não é só chegar e montar o campeonato. O campeonato está montado, está no projeto. Tem a questão da arbitragem, que é muito caro. Tem que contratar de fora, porque você. Exatamente. E esse ano o orçamento, infelizmente, não deu. Mas com certeza o ano que vem nós faremos. O campeonato de futebol, né, adulto, que nós já conversamos, que tem um convênio com os campos, né? O motocross também, que não deu para fazer esse ano, que foi muito corrido, né? E falta de verba também. Tem um projeto que nós vamos fazer para o ano que vem, Antônio Cláudio, que é JORI, Jogos Regionais dos Idosos, que vem várias cidades, é um projeto meu, que vem várias cidades da região sul mineira, né? Para participar, né? E fazer, são jogos para acima de a melhor idade, acima de 60 anos, né? O projeto Medida Certa também, que eu acho que é interessante, que é para cuidar, né, do corpo, né? E aí tem o dia do esporte também, que a gente quer fazer e não deu para fazer esse ano, para todos ser homenageados, os atletas, os professores, as pessoas que participam de forma direta ou indireta, né? A gente quer homenagear o seu Sebastião Vitalino, o Chita, o Didier, pessoas assim que sempre estão sempre ligadas presentes, ao esporte, né? O Silvio Salles, as pessoas que estão ligadas. E os atletas, destaque do ano e tudo isso, né? Quero dizer também, Antônio Cláudio, que nós temos o Conselho Municipal de Esportes, né? Tá funcionando, pai? Tá funcionando, é uma equipe muito boa, né? Tenho eu como presidente, o Guilherme como vice-presidente e tem várias pessoas interessadas em participar e a gente está sempre explanando, sempre colocando as coisas transparência, né? Fizemos também um decreto de termo de responsabilidade para o poliesportivo, nós deixamos somente para a parte de treinamentos para jogos, né? E a Coab está aberta o tempo todo, a quadra da Coab e o ginásio também à noite a partir das 6 horas, né? Horário de funcionamento para equipes de futsal que queiram jogar, né? E praticar atividade física. Então a gente está bem assim, nós recebemos esse ano bastante coisa, então. Bastante coisa. 4 moções de aplauso também, né? Que conste da Câmara Municipal. A gente agradece muito aos vereadores também, que todos assim, de forma direta ou indireta, mesmo com crítica, a gente consegue chegar. Beleza, Paena, acho que a gente deu para falar bastante aqui, fazer esse balanço, né? Do esporte aqui de Guaranésia e espero você, né, no próximo ano já pra gente falar do desenvolvimento do esporte em 2017. Teve os Jogos da MOG, né? A gente ficou aí na quarta posição, né? Isso, Antônio Cláudio. Acabamos descendo um degrau. O Arceburgo foi muito bem esse ano também, né? Foi. Essa também, né? A gente, toda competição é assim, méritos para a cidade de Arceburgo. Exatamente. Né? Claro. Foi itinerante esse ano, não foi somente numa cidade, foi em várias cidades. E Arceburgo recebeu mais jogos. Então, também acabou sendo sede. Pode completar. 2013, 2014 não houve a MOG, né? 2015 foi em primeiro, foi campeão, que foi a sede, foi Guaranésia, né? Então teve essa vantagem. Em 2016 nós ficamos em segundo, né? E agora nós ficamos em quarto, por pouquinho. Mas ponto, em 2018, né? Vamos recuperar isso, para a gente finalizar. Queria convidar a todos para ver a exposição de troféus que nós temos lá no desse ano de 2017, né? Na prefeitura, no salão de entrada da prefeitura. Que é muito interessante, todos os troféus, convidar todos os atletas, professores, né, e pessoas interessadas também para ver o que é a conquista, né? E não só a conquista de material, o troféu, mas o que a gente fez pelos atletas, a educação, a disciplina, a saúde, né? E tudo isso está envolvido, né, no esporte. Troféu, tem fotos, né? Tem bastante fotos. Bastante coisa. Queria legal, fazer, né, agradecimento também a toda a equipe de esportes, né? Todos os nossos companheiros que trabalham na equipe de esportes, tá? Os parceiros também, os departamentos parceiros, funcionários da prefeitura, secretário Paulo Marcos, o vice Diego, o prefeito Laércio, né? E um desejar um feliz ano Natal e um ano novo para todos vocês. Show de bola, Paiano. Tá, obrigado pela participação, meu amigo. Vamos fazer um intervalo comercial, a gente volta já já para bater um papo com o pessoal do Sementes do Amanhã e os parceiros do Sementes do Amanhã, que amanhã realizam o Natal do Amor 2017. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.